4423, cola 202, chama controle Salvador 120, decimal 8, com algum. 08, azul, 4423. Salvador, azul, 4423. Azul 4423, contato radar na decolagem sua, viado, ano para nível 340. 340, pode voar direto. Vamos. 4423, mantém inicialmente perfil da saída. Mata perfil 4423. Salvador, boa tarde, Panamá 355, autorizado a alinhar e manter pista no deck. Canal 6355, autorizado a colar pista no 0, vento no 80 graus ou no 1 no nós. Autorizado a ver ao passo aéreo 2231, disponibilidade de colher na proa direto da barreira. Aguarde, passo aéreo 2231. 4-2-2-3-1-9. Localizador, capa vista, chanel 3-1-4. Chanel 3-1-4, chanel 2, né? Frequência 1-1-8-1-9-5. 2-1-5, chanel 3-1-4. Chanel 3-1-4, continue a aproximação, lá de pista livre. Autorizado, pista no 0, vento no 80 graus, 1-4-9. Autorizado, pista no 0, chanel 3-1-4. Ana 6355, decolar 205, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 120-863, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, chanel 6355, decolou, salvo. Chanel 355, contato radar de decolagem, sobre a via Sanvo 1, para nível 360. 360, Sanvo 1, quantidade fora do Leda, cara. Pesado, direto, por Leda. 2000 pés, lá do Leda, 63.

355, chame se preciso. Nessa frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2235, alterna 635, boa tarde. Decolada 1-4, chame controle, 120 decimal 80, seu Google. 1-0-80. Programa 0-1-7. 1-0-9-7, contato radar na decolagem, suba via Argo 1 para nível 360. Argo 1-3-6-0, fale o Galáxia. Chame seu 3, fiz na frequência 122.85, alterna 125.45. 3, 5, 3, 5, obrigado. Juliette, Tango e Vovô, matar a regra de voo virtual. Qualquer interesse. Boa tarde, Juliette, Tango e Vovô, com o modificado, está nível 050, com ajuste, com ajuste, então eu dou no 0, com 5, voo e passe, para que você está chegando e vou meter o nosso. 6901, established. Azul 6918, contact Commodore Tower, 118, decimal 95. 1895, thank you. Good afternoon, Azul 691, established on final 6 miles. Azul 6918, continue approach, confirm do you have the field in sight? I do. Roger, Azul 6918 has in sight, clear to land runway 10, the wind is 180 degrees, 13 knots. Clear to land runway 10, Azul 6918. Azul Rouge de Sierra, a pouca. Siga com o hotel. Papapá, Azul Rouge de Sierra, acione identificação. Azul Chica, na Dona Zero, como 5, vou e vou. Azul José de Serra, mantém regra de voo visual. Reporte, inversão sobre dois pontos. O Salvador de Esporte para a ponte. Sim, nós estamos prestes a analisar o Azul José de Serra. 548, decolado 1224, chame controle 120, decimal 80, senhor. Já na outra lado, senhor. Boa tarde, Azul 941, decolar. Azul 948, contato radar decolagem, suba via 6 da Rafa 1 para a via 360. Rafa 1, pronto, Nazar, Azul 948. O 548 pode ir lá direto para o Alerta, para a gente vamos lá. O 548 pode ir lá direto para o Alerta. Alerta, 5 autorizado em aí decolar pista 10, vento 170 graus, 10 mais. Aí decolar 0, 3, não. Obrigado, Ló. Hoje o Léo está em Zé. Léo está em Zé, eu chamo a torre na sequência 118 desse modo assim. Vê o próximo, então, o Léo está em Zé. Sim, Salvador, o Léo está em Zé. Fala, estamos no Médio, estamos em Zé, continua a aproximação. Ajuste no 015. Aguarde a autorização de pouso, pista 10. Aguarde a autorização de pouso, o Fafatão do Léo está em Zé. Sierra, Motorhead 31, Victor. 9, chame controle 120, decima 80, tem um bom voo. Obrigado. Chamando 210, acione identificação, dessa vez chegada com médio 1 para nível 050, do ajuste na 015. É, dá pra voar a zona direto? Negativo, vamos até procurar a chegada, chamando 210. Azul 9548, chame 535 na frequência 128, décima 8, alterna 135, décima 3. 153, confirma a tomada, por exemplo? 128, décima 8, azul 2590, azul 9548. Vamos ao trânsito, faça suas dúvidas, por favor. Gente, meu nome é 20, boa tarde, mantenha o ponto de espera. 620, autorizado a decolagem pista 10, vento 170 graus, 159. Livre decolagem, 10, ouro. Levantário, show 3367, ponte perto 10, pronto. 3367, autorizado ali, aí manter, cabeceira 10. Ali manter a 10, até 3367. A mapa faz o uso do Brett Sierra, controle. De qual foi a posição? Só uma ingressão para o aeroporto. 1-620, decolado aos 35, chame controle 120, decimal 80, tem bom voo. 308, obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 620, cruzando 1500 metros. Gol 1620, contato radar na decolagem, suba a via da Puca para nível 370. Puca para o 370, gol 620. Decolagem pista 10, vento 190 graus, 129. Iniciando a decolagem 10, 3367. 0 para 2006, sua ajuste na 015, estabilizada IA 263, a pista 10, resposta IA estabilizada. Sobre 206, desce no nível 050. Na frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 7, decolado às 38, controle 120, decimal 80, bom voo. 108, 3367, obrigado, até mais. Controle Salvador, uma boa tarde, esse é o 3367, decolou, está cruzando agora 2400. 3367, contato radar na decolagem, subazia, servo 1 para nível 360. Via servo 1 ao 360, 3367. Sierra para vocês, controle. Papai do Luxo da Sierra, mantém o nome e o pés, para o 7-0. Luxo da Sierra. Para 2007, sua autoridade é 2.6 da pista 1.0. O avião chama 0.5, reposta está pisada. 1.15, 2.000, reposta está pisada. Sua 6290, chame a torre na frequência 118, decimal 95, né, por favor. 6290, com o seu controle. Só vai chamar a torre, tá? Torre Salvador, boa noite, boa tarde, chame a 6290. Chame a 6290, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão 10. Paga. 1.620, chama seu preciso na frequência 1.20, decimal 8, 5, antena 1.25, decimal 4, 5. 2.65, 1.25, 5. Afirma, 1.20, decimal 8, 5, antena 1.25, decimal 4, 5. 2.25, 5, 5. Obrigado, amor. Vista, o 4206. Azul 4206 chama a turma, você pode chamar no 18 decimal 95. Boa tarde. Obrigado e boa semana, até mais. Identificação dessa via chegada com médio 1 para nível 050, ajuste no 015. Chame 6210 no solo 245, libere a direita na Fox, chame solo 121, decimal 9. A Fox, 6210. Johnny, boa tarde, 4206. Azul 4206, boa tarde, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, está 6 milhas para a pista, visual também. Pista 10, vento 190 graus, 10 norte. E depois 4206. Nós estamos no motorizado ali e mantém a cabeceira no lugar. Taxi, cabeceira 10. Alinha Matarima, tem 10, voo 969. Pode prosseguir via, senhor. 3190, 701 Itap, do que para mim, 050. 050, 3190. Alô, decolado 50, chame controle 120, decimal 8, seu povo. 08, obrigado. Controle Salvador, o Capatão Gilete Abdulou. Capatão Gilete Abdulou, contato com o radar dessa live, o Guaviabo 1 para nível 3, 060. Abo 1 via 060, Gilete Abdulou. Para 4.000, é isso, o ajuste é 0.015. 4.015, está 3.9. decolado 54, chame controle 120, decimal 80, é um bom voo. 1280, criado. Zulu, Paulo, tráfego 1120 milhas, Polo Nordeste, passando de voo 050, desceu para 4.6, Alfa 321. Consciente, o Papatão José está no Zulu. Papatão José, estamos em luz, operação para evitar carro, curva e esquerda para 245, o limite será 20 milhas da Cascada de Salvador. Consciente, esquerda 245, limitado por 20 milhas na presente prova. Gol 1869, auxiliando a identificação dessa vez chegada a volta para 4 mil pés, ajuste no 05. Prosseguindo a descer, o Tato 390. O 390 desce para 2 mil pés, o ajuste 10105. 2500 autorizado. O 390 está autorizado e é da sobre a pista 90, reposta estabilizada. Estão no tráfego por 2 horas, 13 milhas, é o sudoeste, 43 mil pés, é o Charlie 402. Gente, está autorizado a estabilizar, está 390. Autorizou 1169, contato com a decolagem. Estou autorizado a direto leigo, que para aí o 360. Direto leigo, 360, está registrando o 1169. 394, acione de explicação de SAV, chegada com a média 1 para nível 050, Paulista em Salvador 1015. Tráfego avistado, 3R pouso, pista 10, vento 180 graus, 10 mais. 3R pouso 10, tá 310. Chama-se Recife, na frequência 1, 2, 5, 1, alterna 1, 2, 8, 3, 5, 1, 2, 8, 3, 5, 1.